graus, 629, 1003, notinho, decolou no 260. Pedro Paulo, decolou no 260, obrigado. Puxa, 6140, declarado os 43, 198, boa viagem. 198, boa. Perdão, controle Salvador, Oceaner 6140, decolado essas coisas. Oceaner 6140, contato no radar, sul, manter o nível 390, sai da PUC. 390, PUC, 6140. Foi no ponto em 118.60, confirmando PLB 40, alterna Salvador, trip 5490, autonomia de 4 horas. Tente, bom voo, trip 5490. Obrigado. A 38967, passagem aeronave da trip, taxiando até o ponto de espera após ingresso a Juliette, portão 612. Pode passar da trip, segue de Juliette para o 612, 3896, muito obrigado. Mike uniforme, eu solo, prossiga. Aumento e pista para decolagem? Gente, protocópio. Estamos confirmando o voo é Salvador-Salvador com sobrevoo de Porto Seguro, é isso? Gente, aprovado. Voo Salvador-Salvador 280, sobrevoo e toque arremete em Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 8, aciona 5051. 219, bom, 290. Voo no 397, chame agora Recife, frequência 1251, não tem 3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Bom dia, Golo 260. 260, táxi autorizado até o portão 3. Autorizado até o 3, 260. Bom dia, trip 5490, autorizado LR decolar pista 10, vento 40 graus, 612 nós. LR próximo, 490. Chamando o solo. Nesse, clareza intensidade 2. Quatro nove zero, declara os 48, controle 119, decimal 8, boa viagem. 19, 8. controle de Salvador, boa tarde. É o trip 5490. Approach control, good morning, 10-3-1-9-8. Trip 5490, contato no radar. Sul mantém o nível 200, mantém a saída 1. 200, saída 1, 5490. 3198, Skok Identity, Stand Fly Level 050. Siga. Recife, frequência 125, decimal 45. Recife, 125, boa. Também para o cruzamento da Gabriel. Salvador, o trip 5490, solicita o desvio à esquerda. A livre desvio, 5490. Chame solo 129 para prosseguir até o parque 3, Gabriel. Me deve. Eita, e a posse? Voa me deve para ingressar na aerovia P9857 prevista no plano. Eita, me deve, P9857, obrigado. Chamada para a cobre posteriormente o T391. autorizado até o parte 3, Juliette Bravo Delta. Solo Ocean 6225, pronto para pushback acionamento, está no pátio 3. 225, aguarde para iniciar pushback, assim que a aeronave fique no porte ingressar no pátio 3. Ciente, 6225. Na 6225, autoriza acionamento na posição para 6225, o tráfego já está ingressando aí no pátio 3. Está livre iniciar o pushback acionamento, chama o táxi. Atente o alerte o pessoal de solo aí. O aeronave já ingressou no pátio 3. Controle, autoriza o trip 54 no 5490 direto, Petrolina? Quais coordenação, 5490. Ok. Autorizado Petrolina, trip 5490. Direto Petrolina, brigadão, trip 5490. Vítima aqui a bordo. Autorizado o cruzamento do eixo, estamos seguindo para o hospital do subúrbio, todos do ferroviário. Quem é pode manter essa frequência, só aguardando a transferência direta aí para o destino. Tá livre, Guardião 01. Obrigado mais uma vez aí, Guardião 01. Nada, imagina, estamos sempre às ordens aqui. 5 está livre, puxa, chama o táxi. Ciente está livre, puxa e chamará para o táxi. Está acionando o motor número 1, já com o posterior pushback. Alô, Gol no 260, autorização Recife 370, Ciente da Lima. 390 já aprovado, copia? Copia. Gol 260, Recife 390, via Perusco 58, decola no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5072. 390 autorizado, decolador no zero, esquerda, Puca, Caju, Perisco 58, chama controle 198 e aciona 5072, bom no 260. Correto, chama pronto acionamento, 1260. Obrigado, Guardião 01. Quem chamou o solo? Foi a tua, confirmando? Foi o papapá, uniforme, mais uniforme, da pronto pro táxi. Táxi autorizado, chama ingresso, teclagem e uniforme, pista 17. A pista 10 confirma, chama para cruzar o uniforme. Decolada 10. Afirmativo, corrigindo a 10, chama para cruzamento da 1735, uniforme. Chama para cruzamento. Prisão 3198, descend to 2000 feet, altimeter 1013. 1013, puxa, equipamento está intermitente, a clareza quando na transmissão está 5, intensidade 2 para 1, alfa vídeo LED, porém intermitente. Cruzamento autorizado, chame na Lima para ingresso pátio principal. E informa, microfone. Mantenha circuitos visuais no meu pés e porte litoral. Só me confirme, é um helicóptero? Vicente, no litoral esteja 500 pés. I3 o ajuste. Charlie Alfa Tango, controle, prossiga. Gente, mantenha-se em condições visuais, reporte no farol da barra. Acione o código 0122. Senta a bordo, Altena. Coiene, autonomia 4 horas e 3. 9, cara, prosseguir o táxi até o ponto de ferro. Obrigado aí. 3198, the traffic side, come out there, mark with the gear down and lock. Oi, Oyakur, 3198. Delta Aracaju 090, decola da pista 10, curva esquerda subida Conde, aerovia Golf 677, controle 119.8, aciona o código transponder 0276, Juliette Bravo Delta. Correto, chame pronto acionamento, Bravo Delta. Fala, Mike, uniforme POB. Cinco a bordo, vai seguir o tráfego da Avianca, ponto de espera número 2, chama a torre 18.6, bom voo. Uniforme, Mike, uniforme. Order, Mike, cria, dá uma look at 10-3198. Autorizado, Chim Tanks, Bravo Delta. Tente, Tchau Alfa Tango, manter o litoral, reporte passando o Shopping Aeroclube. Reporte no litoral, Papau. 5490 Chime Recife, frequência 12545, alterne 1285. Delta Livre Táxi, ponto se espera, torre 18-6, um bom voo. Chegar 225, tá na ponta da espera da 1-0. 225, alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a 1-0, 225. Ground 08, leaving to the right via Foxtrot, ground 121 this morning. Clear via Foxtrot, ground on 1219. Commodore ground, good morning, 3198. 3198, taxi via Alpha and Juliet, gate number 2. Alpha and Juliet, then gate number 2, then 3198. Motivo. Autorizado, iniciar pistão no 06225. Uniforme, magnifone, tá pronto? Comparação com o tráfego, mantendo 510 no litoral, que é Alpha Tango. Positivo, 18-6. Passa capa para Alfa, tá visual com tráfego à sua esquerda, 3 milhas, mantendo o litoral. Ok, o Charlie é um Fatango e o Oscar Papa Alfa pode chamar a torre na frequência 1-8-6-12. Oscar Papa Alfa, 120 com 8, 35, 1-7. Sim, à esquerda temos um esquilo da IBT Ataques Aéreos. Vai reportar a final pela esquerda 35, checado, Paparazzo. Não 38, desça para 2000 pés, está autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, livre LS, para reportar estabilizado. Bom, 738. 35 na final. Estacionamento EBTA, reporte final para a EBTA, 110 com 8, Tchala Fatango. Positivo, entendido, autorizado direto, final EBTA, dá presente. Afirmativo, o Xené 6225, declarado 210, 198, foi viagem. Chama o controle, 6225. Uniforme, micro-uniforme, atenta a possível cera, tráfego decolado à frente, quando pronto, 110 com 8, 1013, livre decolagem, uniforme. O Delta está pronto? Após o King, alinhar e manter. Confirme. Diga que ele está no Romeu. Sim. Controle Salvador. Roger, bom dia, 6225, na sua escuta. A Xené 6225, contato radar, subir, manter o nível 340, manter a saída MOMO. 340, saída MOMO, 6225. 1 minuto, cópia da autorização. Uniforme, micro-uniforme, decolado Zoom 2198, vou viajar. 198, no Flamengo Fã. Controle Salvador, cordial, bom dia, papapá, uniforme, Mike Uniforme. Mike Uniforme, contato radar, submantém o nível 280, voe da El. Da El, submantém o 280, uniforme, Mike Uniforme. Opa. Tango, chame, porte controlado, vento 120 com 10, pátio da EBTA. Positivo, curtíssima final pro pátio do Betial, Thiago Fatagal. Final 35, Oscar Papal. Checado, pouso autorizado, Oscar Papal, o vento é de 120 com 10. Alfa. Autoriza direto pra Papá, Oscar Papal, Alfa. Afirma, até a Papá então. Exato. Lima Kilo Zulu, não, é o Juliette Bravo Delta, decolagem autorizada, pista 10, 130 com 10.